A culpa das piores tragédias no trânsito brasileiro é do motorista bêbado. Mas apesar das leis, das campanhas e das mortes, as pessoas insistem em dirigir embriagadas.